Saúde, São Paulo. Essa música se chama Vou Pra Ilha. Hey. Se você for ficar em casa, eu vou pra aí. Se você jurar que espera, eu vou pra aí. E a gente se juntando, isso não vai passar. Se você quiser fugir, só me diz pra onde você vai. Se você for ficar em casa, vai lá. Pode vir, pode vir. Se você jurar que espera, baby, eu vou pra aí. A gente se juntando, baby, isso não vai passar. Se você quiser fugir, só me diz pra onde você vai. Oh, baby, eu quero teu amor sincero, quero ter teu amor, espero. Quero teu amor sincero, espero. Eu conto com você. Eu quero teu amor sincero, quero ter o teu amor, espero. Quero teu amor sincero, espero. Eu conto com você. Eu quero teu amor sincero, quero ter o teu amor, espero. Eu conto com você. Eu quero teu amor sincero. Quero ver teu amor, espero. Quero teu amor sincero, espero. Eu conto com você. Eu conto com você. Muito obrigado, São Paulo.